3520, chame Recife, em ano 2000, decimal 85. 2085, boa. Azul 4062, está livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Azul 4062. November 330 kilo, descend 2,000 feet, NH 1012, cleared final, LS report established. Descend 2,000 feet, 301, make that 1012, and we'll report established at 330 kilo. Na final Azul 4062. Azul 4062, complete aproximação, torre 19862, é bom pouso. 186, obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4062. 062, bom dia, o ajuste 1012, continua a aproximação, reporte avistando. 062. Tome 300, ou 4062. 4062, tempo autorizado. Na 10, 170 com 49. 170 com 4, livre na 10. And November 330 Kilo established. November 330 Kilo complete final approach, call tower 118.6. 330, continue approach and send bar on IVK, authentic is 1012. Azul 4-6, né, me escuta, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 4-6. Continua a pro 10, no reporter, no inside. And 330 Kilo, runway in sight. November 330, clear to land, runway 10, 180 degrees, 06 knots. Clear land, 10, November 330 Kilo. November 330, on the ground at 30, taxi via Alpha and Kilo, 8.3. The leader Abram, you mean the Caro Abram? Your position will be number 01 in the cargo apron. It's the same as it. Bom dia, de Webjet, Whisky Juliette Uniforme. Whisky Juliette Uniforme, prossegue. Na posição 7 do Pátio 3, já em comum acordo com a Infraero, solicito autorização de um giro em marcha lenta por 5 minutos. Gente, Pátio 3, posição 7, suficiente do acionamento, faixa terna. Juliette Uniforme, botará no terno. Okay, follow the instructions and leave my frequency at talk. Good evening. Doutor Whisky Juniform, concluído o giro de motor, muito grato, bom serviço. Juliette Uniforme, ciente, bom serviço.